Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Vamos começar sendo aniversário do Josias. Agora, agora, a sua saudade é de luxo. DJ Tom. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Sei por que te conhecer. Agora eu não consigo te esquecer. Cortando serra só nas estradas do sul. A tua imagem deixou no céu azul. Belo Horizonte, eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto te encontrar. Eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto me encontrar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andará você, amor? Valeu, Fraginha! E a gente chega aqui pra fazer a onda hoje, numa noite especial, numa noite que a gente quer compartilhar essa alegria e essa felicidade com toda a galera que hoje está curtindo o aniversário aqui do DJ Josias. Vamos junto que o Homem do Alô chega pra tocar e fazer você dançar. DJ Tom. Luxuosa Carroça da Saudade. Carroça. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui. Belém do Pará. Em Belém do Pará. Belém do Pará. Mas já pensei. E aí, Jamaica? Em te buscar. Aqui tem pato no tucupi. Também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Belém do Pará. Ivan Júnior. Ladrão. E a Nira do Satélite, você aqui com a gente, DJ Alanzinho da Guanabara, um abraço aqui do Tom, papai. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar atrás da grade, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão. Não quero a chave da cadeia do presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Meu amor, meu coração. Meu amor, minha prisão. Meu amor, eu sou ladrão. Quero você, meu amor, a mim. Sempre sonhando, delirando, enfim. O doce aquele brega gostou. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Com você, meu amor, quero ficar. Menina, seguidores amar, estão aqui também. Amor, quero vir, os carroceiros sem fronteira também estão. Amar, já tô sabendo que tem caranguejo, tem camarão. Tá lindo o camarote ali. Vou te amar. Aniversário do Josinho! Mas creme, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. E as danças? Mas quando? Oh! Você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas creme, não deixa eu te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando? E você é assim, só malzinho pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas creme, nem pensar. Eu vou até me divertir, te levar pra passear, talvez dançar. Mas creme, mas quando? Mas te abraça aí também, que me cai na brecha. Eles estão ali com jogo de luz e tudo, né? Mas quando? E aí, Jefferson Pop? Maurício, pode te curtir. Mas creme. Um abraço pra você. Se tocar, não chega nem perto de mim. Como é que é, viajou? Mas quando? Você é assim, sou Maurício, pode te curtir. Mas um dia vai mudar, mas creme. Nem pensar, eu vou até me divertir. Levar pra passear, talvez transar. Mas credo, mas quando? Já abraço aí também as panteras do Jaderlândia, a Carla, a Josi e a Marília. Brega, segura! Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor. Meu amigo Bruno Menenes e o Tititi. Me tranquei no quarto, um abraço. Fui barrado quando ia me encontrar com você. Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. E aí, Alexandre, tu ligou? Tentei ligar. Telefone ocupado. E as luxuosas. Hoje é o cabaré das luxuosas ali, meu irmão. Vai. Telepatia sim, jurei sem ter o teu calor. Porque meus pais também não admitem o nosso amor. Telepatia sim, jurei sem ter o teu calor. Porque meus pais também não admitem o nosso. De novo, vem ficar comigo. E aí, mensageiro? Vamos ficar juntos. Mas vem ficar comigo. Amor, eu e você. Vamos ficar juntos. Vem ficar comigo. Amor, eu e você. Vamos ficar juntos. DJ Tom. Bora, meu bem. Lúcio Cedês. Estava numa ilha, se amando numa praia vazia. E amigo Wilson, e a primeira dama Bia, e Irã. Meu bem, meu bem. Virilice, o DJ Dean e a galera aí, Jabaitetuba. A cama tão vazia, você não estava para me amar. Me amar. Já tem CD do Frangilha. Meu bem. A primeira parte. A gente tava numa ilha. E a segunda parte também, da Caixa Preta. Vazia. Depois se amava na beira do mar. Do mar. Meu bem, meu bem. O Edivaldo meu da Casa Martins. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Um abraço aí, Chicolé, Jessi, Jessi Rose e a Jéssica. Quero te encontrar para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar para esse sonho, meu bem, Edilson, um abraço! Me magoou. Para Johnny, coração, o vampiro de luz. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Bora virar, Josias! Vamos virar. Cadê o Josias? Entre você e eu. Aqui é Lúcio Cedês. Célia, aniversário. Aniversariando hoje. Um abraço. Me disse um adeus. Cadê o espetacular, meu irmão? De repente você em minutos me deixou tão só. Edilson, lá de Macapá, e a primeira dama, Cláudia, está aqui com a gente, valeu! Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar. De Marapani, isso aqui entre você e eu. Olha o brega. O brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, de se dançar. Quando toca o brega dentro, de qualquer salão. E as megas top! A galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, louro, preto ou sarará. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar o brega do Pará. Por aqui até o sol raiar. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. E as delícias! Um abraço! Eu sei, serei feliz. Tirei o mundo inteiro no modo de dizer. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a Ilha do Amor. João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador. Recife, Aracaju, parei em Fortaleza. As praias do Nordeste, que bela natureza. Reduzido, né? Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei ser infeliz. Alagoas, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio e BH, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, de Manaus, vim de barco pra Belém do Pará. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, vindo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, já tô sabendo, mas não rolou. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. A roça é festa. Estamos aqui, valeu. Não pense que eu estou na solidão. Chega aqui comigo, rapidinho. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis, quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Quis pra mim e pra você, o nosso jeito de viver. Xalalala, xalalala, xalalala, xalalala. Sorrir assim, quero ver cantar, quero ver cantar pra mim, quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala, xalalala. Sua felicidade me deixa tão feliz. Esse que CDs ou na mão do maluquinho, a primeira parte e a segunda. Um abraço aí a galera aí do Mega Guga Saúde, o grande Anderson, o Celso e a Valéria estão aqui. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Na hora de dançar agarradinho no aniversário do Josias. Aqui é Lúcio Cedês. Eu tanto preciso de você. Amar e me envolver e viajar no tempo. você, feliz em nosso paraíso. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, o quê? Sentir o teu calor até o fim. Como é que é? Bem agarradinho, vai lá. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso minha amiga Suzy. Teu aniversário hoje, é? Comigo, parabéns, ouviu, Suzy? Voltei te amar e me envolver e viajar no tempo. Quero teu carinho, pois estou sozinha e no teu colo eu vou deitar. É, meu irmão. E flutuar. A maré tá muito forte. E ao dormir então poder sonhar. Ia poder me agarrar, fazer de conta que estou com você. Minha amiga Tati e o Dudu. Está aqui comigo, um abraço aqui do Tom. E as professoras. Eu queria ter você um dia. E aí, Paulinho? Somente pra mim. Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Olha que eu vou te dar. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. DJ Tom, toca mais uma na carroça. Sargento Abre e a Bia. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Essa sequência lhe dá valor. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Até duas, Toninho. Depois das duas, um grande abraço. Machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. A carroça. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar. E a vinheta tá pronta. Não duvidar do teu amor, controlar teu pensamento. É o meu amigo Robert. Foi por ele, o André da Van Envenenada. E as meninas da Via Show. Foi só sofrimento. Como é que é? Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta amor. Passei tanta dor, foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Meu amigo careca, por favor, do Carroça é Festa, um abraço pra você aqui do Tom, pode crer. A luz da minha vida não pode apagar, olha pra mim. Meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim, eu também chorei. O quê? Quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também. E as carroceiras da saudade, minha amiga Rose, senti. Segue aqui com a gente, um abraço do Tom. Olha pra mim. Henrique, o nosso gordinho de luxo já tá na área. Ele, o Pedrão e a Net. Mônica Ferreira é o nome da emoção. E a sogrona, hein? Olha, hoje ela tá que tá. Os badaladores de luxo estão aqui também com a gente. Um abraço pra vocês aí, ok? Até se entender. E aí, Abne? Mas só que o CD tá daquele jeito pra ti. Parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Eu largo tudo por você, DJ. CD aqui só nessa época aí pra vocês curtirem, levar pra sua casa e ouvir. Te liga aí! Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. E a Rita da Pratinha 2. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. E aí, que me cai na brecha. Eu largo tudo por você. Meu amigo Dinho. Pra você me diz. Dinho Velhão. Que comigo. Passarinho. Meu amigo Marcelo, o homem da Rede Selpa. Todo mundo ali. Pelo amor do nosso amor. A empresária Amélia. Junto com a Nádia. É verdade. Estamos aqui dando parabéns pro Josias. Te encontrar. Que o nosso romance chegava ao fim. É verdade. Foi você quem deixou. Ele dá valor. Tão triste. Aí, Denis. Assim. Meu amigo Denis. Aí dos Carroceiros Sem Fronteiras. Um abraço do Tom. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. E aí? Se ele eu não vi, oh. É o fim. Hey. Oba. Oh, meu amor, me entenda. Sem você é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor. Vem pra mim. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Azul. Azul. Meu amor já chegou. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes. Meu amigo Delano. Abraço pra você aqui do Tom. Ciclos no escuro do céu. Quero um machado pra meu amigo Tota. Rubem da Pedreira. Do sonho agora mesmo. O Júnior Barra. Desculpa. O Júnior Barra. Voltei mais puro. Essa é pra ti, garoto. Ele é Rubi. Se liga. Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Bora cantar. Sempre está lá. Chega o Marcelo de Arroz. Vem minha noite como a noite. E vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. O meu amor já pegou. Dá um abraço aí também. Nosso velho é guarda Silva da Marambaia. Já está aqui ele e a mulher que bate forte. Vitória escapa ao risco. As luzes queimam céu, nariz azul. Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço a solidão é tão normal. Desculpa estranho, eu voltei mais puro que o céu. Vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua. Não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. Com quem? Comigo. Dizendo que eu sou o seu amor. Canta bem alto. Tem que sofrer demais longe de e agora? Mim. Agora que ela veio pra ficar. Para, sargento. Não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, o meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Deixa eu abraçar aí o David e o Boninho, o grande Igor, o Dudu e o Elivelton. E o Monajé está aqui com a gente, valeu. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. E que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Meu amor já chegou. Cabalecendo promoções aí, o Rivelino. Trazendo a carroça segunda lá na piscina do Rivelino. É tão bom amar. E aí, Lúcio Cedês? Deixa eu tocar mais uma. Mais uma, vai. Thank you. Já já vou colocar no 12. No 12. Hoje quando eu acordei e não vi você comigo, depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete. Estamos gravando essa sequência, pedindo para eu esquecer. Daqui a pouquinho na primeira parte, que será de mim? E na mão do Lúcio CDs. Teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. E a motora Beth? Amar não é sofrer. A Lanzira aí da Guanabara. Ouça agora nossa canção. E aniversariando aí, a Nanda, a Vanessa e a Dani. E as luxuosas. Que estávamos. Apertadinho, né? Tá apertadinho aí pra dançar com a gata. Então dá uma apertada mais um pouquinho. Era isso que vocês queriam, é? O dia amanheceu, o sol já raiou. Deixou tão triste. O que é? Não consigo mais viver. A família P2, Nery, Vanzílio, Luana, Jefferson e a Camila, a Luciana e o Vitor. Felipe Falcão e a sua esposa, Bruna Alves, direto de Castanhal. Meu amor. Dilson Rex, alô Dilson, aí Jefferson, volte, por favor, DJ Jefferson, me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande. Que tá na área, olha aí, Silvinho. A Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu. Hoje é aniversário aí da filha do Júnior Barra. E eu não posso viver mais. Hoje é aniversário dela. A filha caçula, Pamela. Ei, Júnior Barra. Aniversário da Pamela. Parabéns. Felicidade, muitos anos de vida, Pamela. Mas tão bem como antes, tudo mudou. Eu não posso mais contar. Na verdade, nunca mais eu tinha. Caprichos. Nunca mais eu gravei um CD desse naipe aí, né? Me amarrar a um compromisso. Lúcio CDs. Que não vai levar a nenhum lugar. Essa é a primeira parte. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Irrequisitada. Prefiro ficar só. Carroça é festa, todo mundo aqui. Do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Mas tão bem como antes, tudo mudou. Eu não posso mais concordar. E as meninas da Via Show parabenizando o DJ Josias. Aí, Josias! Me amarrar a um compromisso. Mas cadê o Josias, hein? Que não vai levar. Já tá escondido? A nenhum lugar. Seu Paulo e a Dona Nina. Deixe-me ir pra onde eu quiser. E aí, Filipão? Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais. Não tem um salgado aqui, né? Deixe-me ir pra onde eu quiser. Vai repartir esse canudinho. Prefiro ficar só. Aí, nenê, tá 0-0 aqui. Se já não dá mais, não vamos brigar. Não vamos brigar. Tem músicas que machuca o coração, né, gente? Machuca, machuca. Não vamos brigar. Amor da minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Tem aquelas canções que machucam o coração. Principalmente daquela pessoa, né, que tá daquele jeitinho. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Aí, Denis! Sente teu coração batendo forte quando. E aí, Vanderlei? A gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá. Pelo nosso amor, vou até o infinito. que amar você. Só você, só você. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. E que nunca amei ninguém assim, amor, como te quero. Sei que você já teve um outro alguém que te mago. A rocha, pode arriar. Pensei que vou ferir você também. Te olho bem. E aí, Neto? Amor é meu, é vero que te amo. Amor é meu, é vero que te amo. Ou italiano, ai, Jamaica. Um brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Aqui é Lúcio CDs. Calma, gente. Hoje é na dinâmica. Você nunca leva a sério. Hoje é na dinâmica, na dinâmica. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. É que o Átila já chega com o fly dele. Nada demais. Dia 26 de maio tem o aniversário do Velha Guarda. Mais de 30 anos no mercado aí. E o aniversário do Átila, com a carroça, Tupinambá e banda Fruto Sensual. Tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Bora, neném, tá 0-0. Sem magoar. Grandalhão Daniel na área. Nosso amor não passa de uma ilusão. Ah, meu amigo. De nós dois, o meu coração. Tá 0-0 também ali no House Mix. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. E me cara não ver coração. É com a DJ Américo na área. Ilusão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Quando eu me for, você vai chorar. Alô! Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. Aí, Américo! Como é que tá aquele corpo a corpo nas redes sociais aí, hein? Que a gente passou. E a gente se ama. Você está dividida, eu posso entender. Pra cima, mestre. Mas sei que esse outro não ama você. Pra não aliviar o prestígio. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Dom Maria Leão! Oferece aí pro seu filho lá de São Antônio do Talai. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. E aí, Lúcio? Não chore mais, meu bem. Já saiu a primeira? Não chore mais, meu bem. Não chore mais. você pedir. Luxuosa carroça da saudade. E prometo te amar. Aí, velhão! Um tostão da voz. Quero viver DJ Tom Máximo, tocando melhor da saudade. Ser amante, um amigo, eterno namorado. A Digueira pensou essa voz aí, ouviu? Basta você pedir. E eu fico aqui. Você está dividida, eu posso. E essa aqui? DJ Tom. Mas sei que esse outro não ama você. Ele não tem, ele não gravou, rapaz. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Júlio Velhão é o nome da emoção. E eu venho de longe pra te socorrer. DJ Tom. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo pode apagar. O Pará já conhece. Falar não se faz necessário. Assistir e comprovar se torna cada vez mais inevitável. Isso tudo é Luxuosa Carroça da Saudade.